Olá, tudo bem? Onde está na Hickman? Está na Hickman? Aí no jiu-jitsu foi um contato totalmente random. A gente só xinga os portugueses que não aceitaram a mudança e querem continuar com o português feio deles. Eu tenho uma música que é bem legal, cara. Tá ligado aquela música do Mickey Fantasia? Essa é bem louca, cara. Alô? Alô, tá todo mundo vivo? Alô, Estela? Eu não sei. Eu não sei, cara. Pra quem não conhece, Sérgio Pedro, Sérgio Lucas, Sérgio Larissa. Oi, Sérgio! Tá muito baixo, cara. Não, então, mas vamos tentar fazer isso de uma forma organizada, sem usar emotion, vamos de uma vez, assim, aleatório mesmo. O Lucas tá coçando o saco. Eu tô coçando, cara, tá mó gostoso. E ele continua, velho, tipo, pra encenar. Tá, coisa escrota. Aí depois o Sérgio fala, aí o Sérgio puxa a conversa com o Pedro puxa com o Lucas volta pra mim. Pode ser? Cara, o Pedro comigo vai ser mais fácil, porque nós estamos um do lado do outro, cara. Mas então, idiota, você... eu vou puxar com você. Tá bom. Qual é a complicação nisso? Não entendi. Tá bom, tá bom. O lugar é meio maluco. Vamos lá. Nossa. Ah, tô esperando. Calma aí. E Sérgio, abemos pauta, Sérgio. É com você. Puta merda, pera aí, pô, tô abrindo o Gmail agora. Ai, caraca, meu. Eu já pensava arrebentando já. Já, com o pé direito já. Que aí depois eu corto. Ah, lá. Vai, vai. Beleza, não, tá bom, velho. Oi, eu sou o Pedro. Ah, oi, bem-vindo ao a edição do podcast aqui. Temos ao meu lado o menino Lucas e a menina Larissa. Tá vendo a caravana de hoje, Larissa? Ela não fica falada. Ela tá aqui. Você não pode ver, mas eu posso. Cortaram o microfone. Você, Lucas, dela. Da caravana de hoje? De Itaquera! Ah, salva de palma! Ah, oi! Ai, meu Deus. Forma fotográfica, então, velho. Você abriu o Gmail? Todo mundo abriu a pauta? Já tô aberto faz desde manhã, baby. Uia! Conversa entre amigos, cara. Ninguém tá aqui, tá esperando uma aula. Quem é que é meu amigo? Quem é meu amigo? Vocês são pessoas virtuais que eu nunca vi na vida real. E se você for estuprador? Assunto. Em off eu te conto, que senão vai o Victor muito errado vai botar no ar. Victor, você ainda tá censurando os palavrões? De vez em quando. Pera aí, pronto, vamos voltar. Vai ter que começar de novo? Não, pode continuar. Foi mais um problema, uma questão política do que uma questão, vamos dizer, ortográfica, vamos pôr dessa forma. Quem sim, tá mas fazendo esse barulho, cara? Quem tá fazendo esse barulho? Que barulho? Esse barulho. Muito chato, cara. Ei, aqui, ó, eu tô com a lista dos países que adotaram. Pra quem não sabe... Tá, mas tem alguém coçando alguma coisa aí que tá fazendo barulho. Não é você, Sérgio? Sérgio? Eu não tô fazendo nada, pô. Você tá tô lendo aqui. Carinha, pô, de xixi. Que? Caraca, tá que barulho infernal. Que achei... coisa infernal, fone de alguém, cara. Parou? Tá vindo de vocês, porque não tá saindo daqui, cara. Se Lucas, fosse sair isso daqui, a gente não ia ouvir. Você tá zoando teu microfone de sacanagem? Não, não tô. Tá ouvindo, a gente tá ouvindo. Se fosse a gente que tivesse fazendo, a gente não escutaria, cara. Deixa eu ver se parou. Parou. Mentira, não. Parou. Parece barulho de chuva. Olha isso. Você tá ouvindo esse barulho, Sérgio? Não tô ouvindo nada. Então tô é você, aí, cara. Alguém tá mexendo no microfone. Ou tá falando muito perto do microfone. Oi, o meu microfone tá ereto. Parou o bagulho ou não? Não, é você, Sérgio. Ó, eu vou fechar tudo que tá aberto aqui, cara. Vai demorar então. Pera. Começa com as pernas. Ah, vá. Ó, agora parou, hein? Agora parou. Então a culpa era sua. É, não parou nada. Aí, pronto, melhorou. Estoura o áudio no meu ouvido. Luke, you are my son. Pronto. Os outros países que reavaliaram o português. Eu quero morar em Santo Tomé e Príncipe. É um belo nome de país, né? O cara tem país sem nome de vinho, Santo Tomé e Príncipe. É tipo um casal. Santo Tomé e Príncipe se beijam no bosque. Nossa. Ah, pronto. Aí. Oi. Começou. Oi. Dedé, o Dedé, o Dedé. Beleza. Mas, os ó, cara. Tem uma... Quê? Na verdade. Bom, legal que o meu raciocínio não serviu de nada, né? Não. Nem na edição vai passar. Na edição não vai valer pra alguma coisa, assim. Não vai, foi um lixo. Então. Que dependem da versão. Um dos principais problemas é que as novas regras vão. Tchau, Lula! Terá o custo da reimpressão de livros. O estabelecimento da língua como um dos idiomas oficiais da Organização das Nações Unidas, vulgo ONU. Ryokono? A ortografia padrão facilitará materiais didáticos poderão circular livremente entre os países. Que tipo? Entendeu? Ah, cara, mas peraí. Eu não vou comprar moeda. Eu não vou pra Argentina. Menino, começa por aí. Se você vai pra Argentina, o problema é teu. No Paraguai, eu só vou pra comprar coisa, eu só preciso aprender a falar lá. Moamba, Moamba! Moamba e contrabando! Só precisa falar argentino. A Larissa perdeu mais uma vez aqui. Você só precisa falar corda, ponte, rio, né? Ó rapa, ó rapa! Na verdade, a Argentina é um povo filho da. Ah, eu não vou falar que ele vai cortar mesmo. Filho da. Filho da. Oi, mas o Chico quer ganhar um real. Caraca, viu? Ó, bom dia, seu. 8 horas e 46 minutos. Pois Silvio, vamos agora ao resultado da telecena de Páscoa. 2, 4, 38 e 79. Gente, vamos seguir todo mundo aí, mesmo, já volto, tá? Pessoal. Ele vai no banheiro. Aí já volto. Vai cagar? Vai comprar pão. Vai deixar ele comprar pão. Então vamos sem ele. Vamos, não, vamos parar não. Sérgio! É, o papão, menino! Já vou, mãe, deixa eu gravar aqui. Eu sei o que você fica fazendo na internet, eu sei que você vai gravar, moleque. Sai desse site, perdão! Voltei. Beleza. Oh, rápido. Que rápido, não. Foi rapidinho essa, hein? Não, telefone, pô. Ah, tá bom. Telefone! Então era trote, desligou e voltou sem graça ainda. Pô, sacanagem, velho. Ô, desculpa, foi eu que liguei isso. Então, a gente tava falando... Rapidinho, peraí. Mas esse... Aí a gente vai colocar... Falsa mercê seria, tipo, falando da, do mercadinho depois. Do cara? Falsa mercê? Ah, bem coisa de jaca tatu isso aí, né? É, vossa mercê, tipo, eu tava querendo abreviar quermesse, alguma coisa assim. Tô pensando que é coisa de caipira, o cara vem me dar uma dessa, né? Mas não é de caipira, é isso? Calma aí, meu telefone tá tocando aí, calma aí. Puta, falei, ele nunca desliga, cara. Alô? É o Vitor. Oi, Vitor! Agora eu tô gravando o podcast aqui. Eles saíram? Você pode ligar depois? Não, peraí. Vamos ouvir o Vitor. É. Daqui a pouco eles devem estar por aqui já, então. Fala aí, velho. Tá tudo bem por aqui. Tá bom? Tudo bem. Beijo. Pô, manda um abraço pra ele. Beijo. Tchau. Caramba, vocês ouviram a conversa toda? Com certeza, agora você não vai cortar isso, porque a gente participou da sua conversa. Nossa língua. Perdi alguma coisa? Eu tô lendo aqui o professor Pasquale, cara. Você me cortou. Começa de novo, vai. Começa de novo. Professor Pasquale tira dúvidas sobre a reforma ortográfica na cultura. Nossa língua! Plantão ortográfico. Otográfico tá escrito aqui, velho. Otográfico. Que entrará ao ar 20 vezes ao dia. Cara, quem assiste a cultura aí pra falar nisso? De vez em quando eu assisto Gloob Gloob. Eu assisto Cocoricó, velho. É bem louco. Gloob Gloob! Eu lembro. Caramba! Muito tempo aí atrás. Aí chegava. Isso aí é o bonequinho de massa do Power Rangers. Gloob! Digimon agora, vai. Fala de Digimon. Digimon era chato, pô. Digimon, tá pior. O bastardo desenvolve para Greymon. Calma aí, eu já volto. Calma aí, rapidinho. Calma aí, eu já volto. Só vou ligar a televisão aqui, pera aí. Cara, o que que você... Sua avó. Vitor, liga a TV pra mim, não tenho preguiça. Oi, Vitor. Oi, é o Sérgio que tá fazendo esse barulho do inferno. Pera aí. Vitor! Caramba, que barulho, cara. Ó. Ah, não é você aí, não. Parou, melhorou? Não é você. Parou. Melhorou. É você, então. É, eu acho que sou eu, cara. A culpa é sua. Palhaço. Otário. Checando o time. Pronto. Vamos voltar lá. Alô. Gay. É, eu acabei de descobrir que o grava de 5 em 5 minutos. Tá de sacanagem. Sério. Mas eu consegui. O Santos tá perdendo, cara. Tá. O Lucas ficou mal triste agora. Ô, porra, tô vendo o jogo, o Santos me mete 5 bolas na trave e toma 2 gols, cara. Caramba, que susto. 5 bolas na trave, o Kleber Pereira. Pensa o que vai afetar na economia isso, cara. Pensa. Sim, mas aí agora vai mudar a regra ortográfica e o Santos vai continuar sendo campeão, cara. Não importa. Vai continuar de quando? 1970? Bora pra campeonato São Paulo, cara. Perdeu hoje. Mas aí? Vê se alguém sabe o que é aquele país, São Tomé e Príncipe. Ah, eu conheço São Tomé. É um país só, velho, São Tomé e Príncipe. O único São Tomé que eu conheço, eu tomei na padaria. Agora me conta, como a gente pode fazer piadas de português aqui, cara? Não tem como. Ó, o Coisa mandou mais um link aqui. O cara tá pesquisando, né, gente? Não, enquanto a gente fala, instala um monte de bosta, ele tá na internet, cara. Verdade. Eu posso que ele tá no MSN dele, ela tá chavecando mulher. Desde que inventaram o MSN. A ver com pessoalmente é desnecessário. Ai, caramba. Tô lendo um jornal. Vocês que inventaram o MSN, chaveco pessoalmente é desnecessário. Ah, sim, você manda 3 emojis e pega. Com certeza. Você ganha. Olha, velho, ele achou o jornal bom, é que louco. O jornal já teve outra reforma, entendeu? E em 1994, em 2004 e agora em 2008. Aqui em casa teve uma reforma em 2004. Cara, minha casa tá reformando agora, cara. Putz, grila, cara. Eu reformei o antigo prédio da Light e o antigo fórum também ano passado. Ah, o Pedro tá enfiando o microfone no nariz quase, cara. Oi? Você tá quase enfiando o microfone no nariz, cara. Tá boquetando o microfone, hein? Ah, estou boqueteando ele. Escuta o barulhinho. Velho, ele fez de verdade, cara. Isso foi nojento, velho. Vocês ficaram sabendo que ontem o Bruno Zero caiu com a Cora na Praça do Coreto? Não. Tá ligado? E é Cora. Ah! Qual que é? Pequena ela. Magrelinha. Que usa All-Star, usa. Cara, magrelinha que usa o All-Star, cara. Nunca viu ela? Nunca vi. Ah, também não tá perdendo nada. Ah, era uma mina lá do Obelisco, era uma gente boa. Aí tava ela e o Bruno Zero bêbados, assim. O Bruno Zero pegou ela e começou a girar. Tipo, pegou no colo e começou a rodar, sabe? Capotou no canteiro do Obelisco. Do Obelisco não, da Praça do Coreto. Ah, que ótimo, cara. Bateu a cabeça, a outra bateu a cara. Foi mó desastre. Alguém parou no hospital? Não. Acho que o último incidente que nós tivemos que foi parar no hospital foi o Ziula jogando futebol americano com o tênis dele que ele torceu. Não, foi o mais real do trincamento. Eu fiquei sabendo dessa história. Foi bem louco, velho. Ele fingindo de bêbado e ficava passando os peitos na mão da mulher, cara. Ah, eu sabia. Ele sempre vem com esse papinho, ó. Eu tava bêbado, não lembro de nada. Não, ele tava bêbado realmente. Só que ele ficava fingindo que tava desmaiando pra ficar passando a mão da mulher. Aí a mulher, ele tá morrendo! Ele tá morrendo! Por sinal, hoje a mulher é namorada dele, né? Não. Não, não foi essa, não. Sou idiota. O fato é que ele tava de coco cheio, né? Bebeu muito. Não, cara, eu acho que ele nunca fica bêbado. Mas aí, vai vendo, mas aí eu acho que esse é o jeito do Pio Sérgio bateu a cabeça, ele virou um homem, cara. Todo mundo sabe que a forma bêbada do Pio Sérgio gay. Ele bateu a cabeça e começou a chegar nas minas, tanto é que hoje ele tá praticamente aí. Detalhe, aprenda a fazer uma pauta sobre reforma ortográfica. Exatamente, cara. Falar nossa, olha isso. Ele ficou bêbado, velho, pro garçom, assim, daquelas barraquinhas do padre do ano passado, e falou assim, tio! Se eu fosse uma mulher gostosa, você me comeria! Melhor foi o Goiânia, quando ele ficou no carnaval do ano passado bêbado, a gente foi levar ele pra casa. Ele estava com uma bermuda que tinha um bolso do lado direito. Veja o Goiânia com a mão no lado esquerdo da bermuda. Cara, perdi minha chave. Cara, perdi minha chave. Então, o bolso é do outro lado. Aí ele vai do outro lado e começa a pegar em cima, pensando que o bolso é em cima. É aquele bolso lateral que fica na coxa. Cara, eu não tenho bolso. Mais caramba. Embaixo. Aí volta pro lado esquerdo e olha embaixo pro lado esquerdo. Cara, eu perdi a chave. Aí eu pego, levo a mão dele, ele pega a chave, aí ele vai abrir o portão, ele não consegue abrir o portão. Aí passa uma mulher na rua, a gente derruba o cabelo, vai, corre, agarra a mulher e derruba a mulher no chão, meu cara. Meu Deus! Detalhe, a mulher com a chave, tipo, quando envolve esses caras fica muito sem noção. Detalhe que o Darron quase pegou a mulher, cara, ele com a gente derrubou mais extrovertido. Chegou nas malandragens pra tia lá, jogou ela no chão, rolou ela no chão, quase deu uns beijos nela e ela tava indo pro puteiro. Na praia, né? Nossa, essa história eu vou precisar cortar ou eu posso deixar? Pode deixar que é muito boa, cara. Agora, louco, se você falasse assim, cara, eu perdi meu bolso. Melhor foi um boy sem a bêbado falando pra mim: pô, cara, arranja uma mina pra mim, cara. Você arranja a mina pra todo mundo, arranja pra mim, cara. Eu não consigo chegar. Olha só, olha. Que tá vendo que o garoto tipo o Dom Juan, né? Não, eu arranjo pros outros, né, cara. O Dom Juan não. É porque ano passado eu fiz com o Genro pegar uma mulher, cara. Não fala isso. Pegador? Não fala isso. Não, ele é gente boa. Não, mas o melhor de todos foi o. Eles eram meia garrafa de um vinho vagabundo de 1,50 pra dentro. Foi pra rodar praia. Eu, eles eram meio assim. Tava tendo o pessoal da Dengue lá fazendo. Jogando panfleto, não sei o quê. E tinha uma mina vestido meio Dengue, meio fadinha da Disney. Aí ele não deu em cima dessa mina, passou do lado dela e falou assim: essa Dengue eu quero pegar. Ah, eu acho que ele também. Não sei quem que foi, essa aí eu não sei quem que falou. Que falou assim: ah, com essa Dengue eu deixava me picar até. Nossa, que bosta. Não, imagina que esses caras não falariam de merda se fizessem que nem eu fiz com o barroco maior de tomar 24 garrafas de vinho chapinha. Caraca. 24 garrafas? 24 garrafas. Cara. Agora eu pergunto, o que sobrou do Lucas depois disso? Sobrou, o Lucas resumiu a um pedaço de vômito de vinho no chão, completamente sujo, cara. Cocô. Ai, caramba, viu? E aí depois ele passou, o brasileiro passou de novo do lado dessa menina, fazendo barulhinho de mosquito, sabe? Aquele Olhou pra ela e falou: me pica. E aí, ele passou olhando pra mim, e aí? Não, então, ele passou zzz, aí a menina ficou dando risadinha pra ele sem gracinha. Que idiota, nossa, né? Ele olhou pra ela e falou, ele em um momento chegou, parou e falou, tipo: boa noite, meu nome é Pura, ele não uma ideia. Não, ele agiu. Ele simplesmente chegou e falou: e aí, mina, tamo nessas carnes. Ele agiu que nem ogro mesmo. Ele chegou falando besteira já. E andando daquele jeito, sabe? Aquele assim: essa daí eu quero pegar. Balançando o cabelo, né? Tipo, que nem cowboy. Um headbanger insano. Arrumando cinto, que nem aqueles. Arrumando cinto, que nem aqueles tiras da americana, sabe? Nossa, aquilo é coisa de tiozão arrumando a bermuda, cara. Arrumando a pochete. Terminando já, vamos continuar. Não, você falou isso há meia hora atrás, cara. Não foi a meia hora atrás. Foi você tá enjuiando já. Não, o E da Larissa aqui foi tipo: vamos acabar essa merda agora. Tá de saco cheio já. Eu não tenho culpa que o Lucas levou ela, coitada. É verdade, eu também não tenho culpa disso. Tem culpa eu nessa história? Mas ela vai ser recompensada. Minha mãe fez pastel pra gente, vocês estão enrolando. Ô, beleza, tô desligando. O pastel tá congelando lá, tá gelando, o queijo tá endurecendo. Tá nojento. Vai. Então, olha o barulho de novo agora, aí. Cara. Agora sério, tá, falamos da reforma, agora vamos falar reforma. O que vai acontecer no Brasil. Opinião de vocês, vai ser benéfico ou não? Se for a cara, com certeza. Agora vamos ouvir a palavra do nosso patrocinador. Temos aqui como patrocínio as balas House. Oh, o Sérgio sumiu, cara. Tá por aí ainda, Sérgio? Tô ouvindo aqui, pô. Tô ouvindo vocês falarem. Tá só ouvindo, né? Temos também Elefanta, o refrigerante da Petrópolis. Da Petrópolis. Vamos lá, primeira pergunta. Quais as diferenças básicas da ortografia usada no Brasil e em Portugal? Eu aprendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha. Nossa. Ah, tá. Nas sílabas tônicas seguidas de MN, o som é aberto. Pronto. A segunda pergunta. Som gay, aberto pra todo mundo. Segunda pergunta a gente já fez. Já fez. Quais países que falam português? Então beleza, vamos pra próxima. A unificação. Já foi feita. Também? Já foi, a gente já falou sobre os benefícios da unificação. Caramba. E por que é preciso padronizar atenção, o português? Cara. Tá prestando atenção. Essa aí não foi ainda não, Vitor. Ah, tá bom. A outra pergunta. Por que é preciso padronizar o português? Sérgio? Sérgio, por favor. Brinde-nos com sua sabedoria. O que vocês falaram mesmo? Caramba, Sérgio, tá longe. Joplin ou Vitor. Filho da puta, mano. Eu acho que ele deve estar jogando paciência lá do outro lado. Acorda pra cuspir, né? Sai do YouPorn! É o bug do milênio. Porque até hoje falaram que o bug do milênio ia acontecer e eu não vi nada. Então, o bug do milênio é que... Foi um bug gigante que fizeram, velho. Um bug muito louco, tunado, assim, com som. Rebaixar, os fodão lá do 17, que louco. Bug do milênio. Um carro rosa chegando. É o bug do milênio, velho. Olha, o bug rosa é meu, Zé. Você é meu Chevette. Da Ivete. Vai aí, Sérgio. Vai, Vai, Sérgio! Vai, filho da pura mãe brasileira! Que a reforma tem a ver com a tecnologia e internet? É isso? Isso. Alguém pode ser também será causado para vai, Sérgio. Quem o que é produz e utiliza esses... Não, Sérgio. Eu vou imitar você lendo, cara. De novo a pergunta. Sérgio, na sua opinião, que reforma tem a ver com a tecnologia e a internet? Algum impacto certamente será causado por quem produz e utiliza sistemas. Para gente, isso! Ô, louco, meu. Mais do que nunca. Traduções, dicionários e regras. Sérgio, tomou sua lactopurga hoje? Acho que você tá meio travado, cara. Que isso, cara. Sérgio, aproveita que você tá aí na internet, cara. Conta uma piada pra gente, velho. Pode deixar. Ó, tá. Bateria 10. Gente, eu vou tocar uma música pra vocês no violão. Calma aí, pô, eu ia ler um negócio agora, rapidinho. Posso ler antes? Peter, saia do YouPorn. Posso ler antes, aí depois você toca a música? O cara discutindo com um bêbado. Você sabia que a cerveja é veneno? Bobagem! A água já matou muito mais gente. O quê? Ficou maluco? Não! Quantas pessoas morreram no dilúvio? Ah, valeu! Aí, ó o ânimo dele. Valeu, cara. Valeu. Boa, é, eu também achei um vídeo explicativo do Jornal Nacional. Falando jornal mais ou menstrual? Menos. Foi isso aí? Jornal menstrual, gente. Não, eu falei Jornal Nacional. Se você ouviu errado é por causa do stream, eu não tenho culpa. Do stream? Stream for me Brasil! Stream for me Brasil! Outra, me responde. É a mesma coisa não, do mas Michael nas Jackson. Ações ou na fisionomia, caramba? Não, cara, mas fisionomia, é, cacete. É a mesma semelhança entre o Michael Jackson, o Gollum do Senhor dos Anéis e a macaquinha do Planeta dos Macacos. É a mesma coisa, cara. E o carinha do Space Jam. Vamos postar sobre isso no blog pra vocês verem que é verdade. Iremos fazer uma montagem com as três fotos e compararemos. E também parece que... Tudo bem, não vou falar mal dos outros. Não, vamos falar mal olha, dos outros. Olha... Limite, passo por longe. Favor. Eu não falo mal de ninguém. Ainda bem porque o Victor cortou na edição do último pod, senão eu tava morto. Posso quebrar a regra? Não. Nome de quem? Ah, fala mal do c. Ah, não. Aquele chato, cara. Eu não sei se é o c. Todo mundo foge dele na rua. Você foge. Você atravessa o outro lado da rua quando ele passa. Eu atravesso quando o c passa. Ah, isso eu também faço, mas vamos mudar de assunto. Eu gosto de... Quem é o c? Ah, pô. Eu não sei quem puta, é, cara. É um moleque que tá sempre de bicicleta, ele é chato, cara. Ele é muito chato. Ficou qual, cara? Ah, beleza, cara. Imagina um cara chato. Beleza, eu vou parar de atrapalhar vocês. Peter, como não, a imagina, gente não falou muito palavrão, cara, nesse podcast, você não precisa editar, não, cara. Foi esse podcast todo cru, cara. Vai ficar muito louco, velho. Não edita, não. Não edita, não. Vai ficar mostrando as vezes que você parou pra cagar, que você atendeu o celular. Não, você é louco, foi buscar velho. O pão. Cara, vai ficar horrível, cara. Você fica louco, cara. Foi... Não edita, não. Bom, vamos lá, que eu vou cagar e já tô na casa do Pedrinho. Parará, pum, pum. Podia ser um trabalho já, assim. O um rock material. Na praia só de amplitude valvulada. É a única coisa foda do final. O gatinho sentado, amplitude valvulada. Gatinho sentado. Gatinho sentado. Não, é sério. Ó, o cara da prefeitura vai olhar pra você e vai falar assim: ah, vocês podem até fazer, se não fizer muito barulho. Mas não vai ter rock. Eu não dá pra falar na frente dela, eu fico envergonhado. Queria agradecer a meu pai e minha mãe por ter feito essa beleza aqui, que se chama Lucas. É... Olha, acho que eu só. Ouvi isso. Eu acho que a Larissa quer falar alguma coisa. Por favor, Deus, por favor. Obrigado. Isso foi uma cara logo essa porcaria. Em rede nacional. Não, eu pensei que o Lucas ia terminar de outro jeito. Piadas internas, piadas de humor negro, mandando um beijo pra namorada. Você quer uma piada de humor negro? Não. Chega. Vou contar uma piada de então humor o Pedro negro. Vai contar uma. Chega, né? É que o Pedro sabe umas diferentes das minhas. É que a maioria precisa de gestos. É, com certeza. Eu fico imaginando. Pai, eu quero uma bicicleta de Natal. Não, meu filho, você ganhará uma linda cadeira de rodas. O motor, ok, Silvio! Eu encontrei com o Marcel ontem, até ontem ele tava dando risada daquela da Isabela. Ah, me joga pela janela, me chama de Isabela. Isabela. Quem entra pela porta correndo e sai voando pela janela? Isabela. Pode fazer de português. Ah, é, tá certo. Fala aí. Não. Pô, piadas de português. Ah, de português. Eu vou contar uma piada de mariachi. Ándale! Ai, ai, ai, ai, ai. Ó, o português e o índio. O português foi para uma... O português não, desculpa, gente. Um angolano. Aguarde 5 segundos para contar essa piada. 5, 4, 3, 2. O português foi para uma ilha. Lá morava um índio que não usava roupa. O português, muito gentil, deu uma cueca para o índio. No dia seguinte, houve um estouro e o índio disse: índio forte, cueca fraca. Índio peida, cueca rasga. O português deu ao índio uma cueca de 3 panos. No dia seguinte, houve um estouro e o índio disse: índio forte, cueca fraca. Índio peida, cueca rasga. O português deu uma cueca de ferro no dia seguinte. Não se ouvia nenhum barulho. O português ficou preocupado e foi até o índio e o encontrou chorando. Índio disse: índio fraco, cueca forte. Índio peida e cu explode. Que piada ruim, mano. Que merda. Ai, que beleza. Tem mais uma legal aqui, essa aqui é bem votada. Fazendo menor. Olha, o brasileiro, vai vendo, o brasileiro. Vocês estão percebendo que o Sérgio não tá dando risada, né? Acho que ele foi no banheiro. Sérgio, nada, eu tô ouvindo aqui, cara, né? Ele tem um humor refinado, ele tá rindo por dentro.